Então, nosso tema dessa noite é humildade. Todo mundo já ouviu falar sobre humildade, não é um assunto novo. O que a gente precisa ser é constantemente relembrado do que é a humildade. A humildade é o oposto do orgulho, e o orgulho é aquele germe que nós temos e que precisa ser combatido. Se a humildade é o oposto do orgulho, fica fácil a gente reconhecer o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Ele é caracterizado pela simplicidade das coisas. A humildade é simples. Ela se manifesta, muitas vezes, de uma forma que não é vista. Ela é a virtude do Espírito. Por que ela é a virtude do Espírito? Né? Porque muitas vezes a gente acha que tal pessoa é humilde. Mas a gente acha que ela é humilde porque ela vive de uma forma simples. Vive de uma forma simples porque ela não tem bens que façam com que ela seja mais, vamos dizer, viva de uma forma mais abundante. Então a gente acha que aquela pessoa, ela é humilde. Mas se a humildade é uma virtude do Espírito, ela não tem nada a ver com a questão material. A questão da gente ter ou não ter não quer dizer que sejamos ou mais ou menos humildes. É a manifestação. Porque de uma hora para outra a gente pode deixar de ter ou passar a ter as coisas. E aí então deixamos de ser ou nos tornaremos. Não seria tão simples, né? A humildade, ela é caracterizada pela consciência das nossas próprias limitações. Então, quando a gente consegue perceber que somos seres limitados, que estamos em processo de aprendizagem, que temos muito ainda que trabalhar e percorrer, quando a gente consegue perceber que as outras pessoas têm tanto ou mais valor do que nós mesmos, a gente começa a exercer um pouco da humildade. É o reconhecimento, então, né? Reconhecimento das nossas limitações. E ao longo da história, se a gente for ver, for estudar, a gente vai perceber que o homem, alguns poucos séculos atrás, não muitos, a nossa história é bastante curta, né? Ele chegou a pensar que era o centro do universo. Isso não durou muito tempo, porque ele também se deu conta de que as limitações que ele tinha eram muito grandes. E aí ele se volta de novo e passa a reconhecer, então, que existe uma força superior. Todas as civilizações acreditam em algo superior, que nós chamamos de Deus. Que nós nos voltamos à questão espiritual. É uma forma da gente nos reconhecermos como pequenos e que estamos, então, subordinados a uma força que, como eu disse, é maior. Ela é uma virtude central na nossa vida, porque através dela nós podemos desenvolver outras. A gente fala sempre da necessidade da mudança, que nós precisamos nos modificarmos, que nós precisamos nos desenvolvermos, crescermos, só que isso só se faz através de uma mudança. Nós temos que deixar de ser como somos para passar a ser de uma outra maneira. Sem a humildade para reconhecer que somos pequenos, que cometemos erros, temos falhas, que precisamos nos modificarmos, que nós precisamos nos adaptarmos às novas realidades. Por isso ela é uma virtude central. Sem isso, não seria possível a gente ir à frente. Então, muitas vezes, nós temos momentos em que nós ficamos estagnados, porque nós não admitimos algumas coisas, nós não nos rebaixamos ao ponto de sermos humildes o suficiente e de vermos as nossas condições. E como eu disse, ela nada tem a ver com a falta dos nossos bens. É uma virtude que deve ser trabalhada na questão do espírito. Porque nós sabemos que nós, além dentro da própria existência, temos várias situações que podem se inverter de uma hora para outra. Tem a questão também das reencarnações. Se hoje nós somos verdadeiramente humildes, seremos também na próxima. Não deixaremos de ser. Virtude não se perde, né? se adquire e se fortalece. E dentro da nossa reencarnação, trazendo para essa questão mais material, a gente sabe que a abundância de bens, ela se torna uma responsabilidade maior para o espírito que está tendo essa oportunidade ou essa prova. Todos nós queremos uma vida, materialmente falando, mais plena, mais confortável, sem tantos sobressaltos, sem tantas privações. E todos nós percebemos que quando nós estamos, vamos dizer, bem, quando a vida está tranquila, serena, nada está nos perturbando, é bastante comum a gente não realizar nenhum movimento de mudança, de busca, de procura, porque está tudo bem, está tudo tranquilo. Nós nos movimentamos quando as coisas não estão bem, quando acontece alguma coisa que nós percebemos que a gente tem que correr atrás. Então, a questão de ter os bens materiais é de uma responsabilidade bastante grande, porque é muito mais fácil quem precisa do que quem tem tudo. E apesar de que ninguém tem tudo, né? Mas enfim. E uma outra coisa que nós confundimos bastante é a questão de ser humilde e se tornar ou ser humilhado. Também são duas coisas distintas. A humilhação que se impõe em algumas situações, ela nada tem a ver com humildade. A pessoa pode ser humilhada e nem assim ela ser humilde. Então, como eu disse, é as manifestações que a gente vai tendo que faz com que nós demonstremos ou não que tenhamos a virtude. E a humildade sendo oposta do orgulho, muitas vezes nós acabamos exercitando o verbo ser muito mais do que devia, né? Nós achamos todos que nós somos isso, somos aquilo, né? Nós nos enfeitamos de virtudes que nós não temos verdadeiramente. Que uma falsa humildade, às vezes, coloca à frente disso tudo. Então, que a gente consiga, né? Eu digo todos nós, porque nós estamos provavelmente numa mesma situação, vivendo no mesmo lugar, com as mesmas dificuldades, então temos também os mesmos problemas. Então que a gente possa, ao invés de se enfeitar tanto com questões que de repente não existam, que a gente possa perceber a questão da humildade de uma forma mais verdadeira. E, de novo, nos reportando à questão histórica, né, a gente vê que durante muitos anos, muitos séculos até, algumas pessoas eram tidas como preferidas ou privilegiadas, que exerciam situações ou cargos de poder, hereditários até, porque vinham de uma linhagem ou tinham um sangue nobre. E será que isso tem algum fundamento espiritual verdadeiro? E a gente sabe que não, né? Então, é o orgulho se sobrepondo a qualquer outra situação que existia. E por fim, que nós batemos várias vezes, né? É possível que a gente faça o bem à outra pessoa sem ser humilde? E vamos separar, quando faz o bem, separar o que a gente faz dentro de casa. Porque dentro de casa é muito fácil a gente fazer bem para aqueles que estão ali perto de nós, né? São os nossos familiares, são as pessoas que nós temos um vínculo afetivo muito forte. Mas fazer o bem verdadeiramente para alguém, a gente consegue fazer isso se não formos humildes, se a gente não reconhecer que aquelas pessoas que estão precisando e que de repente nós vamos fazer alguma coisa, elas são iguais a nós, no sentido de humanidade. Então a gente não consegue ter essa manifestação se a gente não abafar esse orgulho que vive vindo à tona dentro de nós. Nas bem-aventuranças de Jesus, nas várias que ele fala, uma delas é bem-aventurados os humildes, né? Que diferente daquele que é orgulhoso e que muitas vezes tem tudo aqui e menospreza os outros, aqueles humildes vão ter lugar no reino dos céus. E através dessa humildade que a gente vai cultivando pouco a pouco, a gente consegue também se aproximar mais da espiritualidade boa, vamos dizer assim, da espiritualidade que faz o bem. Porque como é que eles vão acessar a nós, vão nos procurar, se nós não estamos voltados para eles? Estamos muitas vezes de costas, estamos voltados para o outro lado. Então, a gente que pede tanto através de orações, né, que de repente receba algumas coisas, nós temos que nos colocar a postos para poder recebermos esses nossos pedidos.